DJ Elias Silva, produzindo os melhores CDs de Melody. E o povo gosta. DJ Elias Silva, o DJ que a galera gosta. Júnior Santorini. Eu agora toma, não adianta tu voltar, menina. Botapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Botapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Silva! Ei, DJ Lohan, solta a flauta! As novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Ela quica no tal, ela quica no tal, ela quica no tal, ela quica no tal. Pereo, pereo, teo, teo, teo, pereo, teo, teo, teo, pereo, teo, teo. DJ Lohan que tá do hotel. Pra lá.